Guarulhos está autorizado nível 340, decola da 10, saída da Leda Bidev. Bidev intercepta pelo IC-50 e prossegue até o destino. Aciona 5522 em transponder, 119.8 controle. Cotejamento correto, chama pronto para o posto. Mas o seu regresso, eu só preciso que o senhor entre em contato com a sua empresa e faça uma CHG, porque a sua rota pela Pesulu 14 só é permitida até as 0700, tá ok? A 251 copiou a informação? Afirmativo, copia a informação. É, como é que eu faço para retornar aqui? Eu faço 180 ou a gente entra na nave? Tá, eu vou coordenar com a infraero só para ver se o gate te informa. Só um minuto. Olá, Torre. Bom dia, web 5898, gente da Delta. Né, 6251, tem condições de ingressar via Bravo e livrar via Charlie? Isso, você ingressa na pista via Bravo, a primeira à esquerda, faz o balão e ingressa na Charlie, tem condições? Está autorizado o senhor prosseguir e após isso continua via Alfa Juliette e regressa para 103. Ok, então, obrigado. Por nada. Oi, bom dia, web 5898. 5898, muito bom dia. Para Confins, está autorizado nível 340, decola da pista 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta a Pesulu no 6 e prossegue até o destino. Aciona 5525 no transponder, 119.8 controle. Vamos lá então. Foi aprovado nível 340, Confins. Dia Pesulu 16, decola da 10 primeira direita, da El Leda Bridge, Rio de Janeiro, 1998, no transponder, web 5898, portaria número 8. Protegimento correto, chama quando totalmente pronto para o posto web. Camarada, que estou ligando. Do Texas 14796 a bordo, autonomia de 4 horas e 6 até na Confins. Azul 4177, vai aguardar para início do táxi. Aguardando. 77, ingresso a via RG Alfa, me chama pronto no ponto de espera, azul. RG Alfa, me chama pronto, azul, 417. Pronto, quando fazemos aero azul, 4177. 4177, Alinda, decola pista 10, venta de 1, 2, 0 graus com 8, 9. Alinda, decola no aero azul, 4177. Bruno 77, decolou 53, 198, controle. 1984, 177. Controle Salvador, bom dia, azul 4177, decolado passando 1500. 4177, bom dia, contato radar, suba 360, direto Leda. 360, direto Leda, 4177. No site, muito bom dia pro Galeão, nível 340, está autorizado. Decola da 10, saída da EL, Leda Bidev. Indidev intercepta UP November 857, posto seguro, UP Zulu no 6, grupo, UP Zulu no 4, toquinho. Aciona 5524 no transponder, 1198 é o controle, 5717. Bom, são duas dúvidas. É, UP Zulu no 6 até aonde e qual é o nosso código de transponder? UP DP Zuluno 6 até Gruf. Após Gruf, DP Zuluno 4, Toquinho. 5524, seu código transponder. Sete, autorizado para Fonte Galhão, 340, meu de voo. Declaro 10 pontos, 30 euros. Limita, boa de aqui, deve ter 74,3,87 seguro. Outro de Lugo, Mente Grupo, número 4, Toquinho. 5,3,4, telefone, 198, após. Atendimento correto, chama para o posto no 3. Chama, obrigado, é 57, meu Deus. Foi solucionado o problema aqui, já solicita pushback acionamento e vê a possibilidade de continuar na APLUI-58. A gente tem mais aí 2 minutinhos aí. É, mas eu tenho a aeronave prosseguindo para pouso, comandante. Vamos taxiar então, prossegue via Juliette Alfa, me chama antes do ponto, espera agilizando por gentileza. Agilizar aqui e reportar na pergunta. Solucionar 621. Autorizado, espera para acionamento de ataque. 3201-18-6. Mais curta. Comandante, o CGNA não vai me liberar a sua decolagem se eu ultrapassar às 0700. E pela situação, eu já faltam um minuto para as 0700. Por gentileza, entre em contato com o despachante para que seja feita uma CHG. A gente for fazer uma CHG agora, nós vamos atrasar uma meia hora esse voo. É, comandante, mas eu também cumpro uma determinação que a decolagem só pode ser feita antes das 0700. Se a gente decolar e mudar o plano com ele depois da decolagem, não é possível? Essas mudanças de plano só com autorização do seu GNA. Foi o dia da 3201, vai passar do dia 0, vai chegar até lá de volta. Tá 3201, não tem livre pouso na 10, 200 é de 1 a 30 graus com 99, check trem. Vai chegar travado, pousão na 10. Azul 4177, chame Centro Recife 251. Centro Recife 251, 4177, bom dia. Tá, me escute agora. Rio 5973, bom dia, sua identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 092. 2000, 0092, por gentileza, prossiga com seus dados novamente. Está com 146, 4916, Galeão. Prossegue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Na 3201, no solo agora 01, livra à direita, prossegue via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. O 6749 já se conta pronto, não pode ver. Ali mantém pista 10, 6749. O vento é de 120 graus com 8 nós, tem nível de decolagem da 10.6749. Ingressa via Juliette pro 10. O CNE 6251? Opa, na escuta. Está liberado, comandante, a sua rota pelo CGNA. O tráfego da TAM está prosseguindo para o 10. Assim que o mesmo ingressar no FING, está autorizado o push na remota. Afirmativo, muito obrigado a você. Por nada. O 6749 decolou agora ao 05, 119-8 controle. 198, 6749. Para o pushback em funcionamento, portão 8, web 5898. 5898 é o número 2 no setor, mantenha a escuta e aguarda. Vai manter, vai aguardar o 98. 749, contato radar, subo 340. 340, 6749, quanto possível direto da EL. Autorizado. Autorizado da EL, 6749. Web 5898, assim que o tráfego da Oceanair iniciar o táxi, passar a retaguarda, está autorizado o push no 08. Oh, maravilha, senhorita. Assim que o Oceanair iniciar o táxi, a gente puxa a senhora chamada. Ah, muitíssimo obrigado, 98. Para o táxi, forma 95 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado e ganhão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Juliette Alfa vai reportar pronto, ponto de espera, 6251. Salvador, web 577 com 137, mentira, 138, 3 horas e 50, confirme. Vai dar passagem ao tráfego da Oceané e vai prosseguir via Índia Alfa como número 2, e quando no ponto de espera 118,5. O altímetro marca agora 1.003. Vai ser 5717. O localizador, o Rio 5973. 5973, chama a torre 118 decimal meio. 86, obrigado, bom dia. Objeto 6749, chame Recife 1251. Recife 251, web 6749. Número 6 daqui do pátio 3 para a posição e o número 3 do pátio 1. Aguarda por gentileza o uísque de Jet, Romeu. Torre Salvador, bom dia. Rio 5973 com ILS visual. Rio 5973, sem livre pouso na 10, venta de 100 graus com 49. Livre na 10, 5973. Oceané 625.0, terceira 10, visual com tráfego final. Após o pouso do meio Valim, mantém Oceané 251. Após o pouso da nossa final, a gente mantém a 10. Para o táxi, 5898, 1, 2, 3. 3 horas, Galeão, Alterna. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera como número 3. Juliette Alfa, ponto de espera, reporta pronto, número 3, 5898.